Uma grande revolução aconteceu na internet na região de Paulistana, e principalmente na região de Paulistana, que foi até mais rápido a chegada da fibra ótica. E isso está tornando a vida dos clientes de internet muito melhor, porque a internet agora ganhou muita velocidade. Então as coisas mudou demais. O que antes se tinha a velocidade da internet era 1 mega, agora atualmente as pessoas estavam usando 10 megas e algumas pessoas mais do que isso. E o interessante é que agora nós estivemos na inauguração da Mega System, que aí ele já vem anunciando algo assim verdadeiramente fantástico, que é 50 mega por 99, por R$ 99,90, R$ 99 e 90 centavos. Então a coisa aí que a internet ela tornou rápida e assim um pouco barata, porque praticamente ficou o mesmo valor. Praticamente ela teve um pequeno aumento, mas não muito significativo pela velocidade que ela tem hoje. Então assim, é uma grande revolução a chegada da fibra óptica em Paulistana. E junto com ela, a primeira empresa a ter fibra ótica 100% aqui na cidade de Paulistana é a Mega System. Ela chegou aí, começou a instalar, fez muitas instalações em muitas residências, muitos clientes. E ela agora vem chegando com essa promoção de 50 mega por apenas R$ 99,90. Isso demonstra uma grande revolução e a Mega System faz parte dessa revolução, vem contribuindo, veio para gerar uma concorrência para que isso torne mais fácil a vida dos clientes, que agora tem mais opções, né? Agora existe várias empresas de internet na cidade de Paulistana. E a Mega System vem ajudando, contribuindo muito com a sua parcela de melhorar o serviço, de tornar os serviços melhor de internet na cidade de Paulistana. E ela é um nome que fez parte dessa revolução. Ela contribuiu muito, ela já chegou na cidade de Paulistana com a fibra, já colocou fibra. Antes dos concorrentes, agora vem anunciando esses 50 mega por apenas R$ 99,90. Isso é revolucionário, né? Revoluciona mesmo a internet. O que ele também anunciou hoje na inauguração, né? A Mega System, como eu já falei, houve a inauguração hoje, 31/10/2009. E nessa inauguração, a Mega System ele disse que vai disponibilizar um computador para que alguém que precise de algum serviço ou que venha de outra cidade ou que no momento não tem internet precisa fazer uma pesquisa rápida, vai ter esse computador lá no escritório, onde esse escritório que foi inaugurado hoje, que fica na Rua da Feira, na Rua Coronel Pídio Coelho. Então, lá vai ter essa sala que uma pessoa pode chegar e pedir uma ajuda, né? Como se fosse uma ajuda, está precisando da internet para ter que resolver uma coisa. E aí pode disponibilizar. Ele está lá o computador, vai ter um computador disponibilizado, disponível para essa pessoa que necessitar de tirar um boleto rápido, de fazer uma pesquisa. Ele disse que poderá até a pessoa imprimir. Então, assim, é um serviço que não vai ser cobrado, está lá disponível, e isso é bom, né? São coisas boas que a empresa tem para as pessoas também, né? Além, da boa internet, muito boa a internet, a Mega System, e veio para. É uma é uma empresa que veio, que teve grande importância na revolução da internet, da velocidade da internet, trouxe, ajudou a vida de todos que usam a internet, né? De praticamente todo mundo. Então isso é muito importante, e a Mega System, ela está aí chegando com toda a força e para somar mesmo, para contribuir socialmente e comercialmente na cidade de Paulistana. De qualidade para cada cliente. A gente tem investido pesado, né? Tem investido muito em equipamento de qualidade, em rede de fibra ótica, e todo esse investimento, né, a gente vê com bons olhos, né, para trazer mais qualidade para cada um dos clientes aqui da cidade de Paulistana. Então, eu convido a você a vir visitar a nossa loja. Aqui a gente vai estar durante o dia sorteando 3 brindes, são 3 anos de internet grátis. Cada brinde cada cupom contém 1 ano de internet grátis que você vai poder ganhar. Então não perca essa grande oportunidade de passar 1 ano na sua residência sem pagar a internet, né? E no final do ano a gente vai estar sorteando mais brindes. Esse é só o começo. E a gente está lançando uma grande promoção aqui hoje, né? São plano de 50 mega por apenas R$99,90, viu? São planos de altíssima velocidade com um preço bem acessível para cada um dos clientes. Muito obrigado. Se é de casa, né? Pode dar um pulo aqui na... Com 7 cidades, né? 7 cidades aqui da microrregião que a gente está aqui, implantou a nossa rede de internet da Mega Systems, e a matriz fica em Jacobina, né? A gente hoje está atendendo todas as outras cidades pela cidade de Jacobina, e agora com a abertura da nova loja aqui na cidade de Paulistana, então todos os clientes nossos, né, das cidades mais próximas que queiram se direcionar a vir aqui à cidade de Paulistana também serão bem-vindos, né, serão bem recebidos, e assistência técnica também vai ficar o mais próximo possível dos clientes. Eu posso ter certeza que todos os nossos clientes vão ser bem atendidos, tanto aqui na loja de Paulistana, como também na loja, né, na nossa matriz lá em Jacobina. Bom dia, a empresa Mega Systems viu uma grande necessidade aqui do pessoal de Paulistana de ter internet de qualidade e altíssima velocidade aqui, que daqui, 1 ano atrás não tinha. Era um sonho aqui investir aqui na cidade de Paulistana, até que a gente concretizou esse sonho. A gente investiu bastante aqui na cidade, trazendo muita qualidade para os clientes. 1 ano atrás, a gente via planos apenas de 1, 2, 3 mega, 4 mega, e hoje, atualmente, a gente tem planos a partir de 10 mega, né? 50 megas, 100 megas, então é uma evolução muito grande. E tudo isso vem das pessoas nos procurar. As pessoas querem internet de qualidade e altíssima velocidade, e nós trouxemos essa opção para cada um dos moradores aqui da cidade.